The other part is Puka, after Puka and Caju transition, Alfa Romeo uniform transition. Understand, the Puka departure and the Alfa Romeo uniform transition, squawk 5424, 119.35 on the frequency for American 980. Okay, Alfa Lev correct, 330. Okay, climb maintain flight level 330, thank you. 811 coming to ready to push and start up. And we're ready to push and engine start. Solo Salvador, Webjet 5811, seguinte na informação ativa, solicito 360 para Guarulhos. Web 5811, qual horário do plano? Poderia só confirmar a saída pra gente, por favor? Sim, é Guarulhos, inicialmente na... Nada eu. Inicialmente na Dael, obrigado, 5811. Tony Salvador, bom dia, o Sané 6311, informação Juliette, perdeu contato com o tempo. Gente, o Sané 6311, a sua identificação, a chegada Bonf, desça para o nível 050. 05050, na chegada Bonf, 6311. Sané 6311, ajuste 1096. 1096, obrigado. Golo 435, após o 37800, aliás, uma tenta. Está um pouquinho baixa a transmissão, se puder chegar para dentro, por gentileza. E após o 1.0.435, melhorou um pouquinho. Dá 3732 no solo 59, direito 29. Direito 29, 039 com 109 a bordo, 4:40 de autonomia e alternando Ribeirão. Corrigindo é 111 a bordo. Atualizado, temporada 10, 923. 11:430 Ribeirão, confere. 039, faz principal, Indy Alpha, 18 menos ponte espera com a torre, 1.016 no ajuste, bom voo. Indy Alpha, ponte espera 18,6, 1.016, tá lá no seu escudo, tá 4.039. 3304, após o tráfego da Azul, a retaguarda tá livre no 5, chame táxi. Após o tráfego da Azul, tá livre, 3304, você pode tratar. Solo da 3732, livrou. 3732, inicialmente Alpha, mantendo essa Juliette. Pelo TTS 3304 na 5, solicita um operador de finger. Solicita um operador de finger? Afirmativo, já tentamos ir à companhia, mas foi inócuo. Entendi. Aguarde autorização. Aguardando. 23, decolado 01, 1935, controle, boa viagem. 35, boa. Vamos lá, 35. Ok, do CIA, é pra Salvador? Opa, não posso ler o Chibet? Autorizado. Autorizado, meu Deus. Que horas? Pá, Mike, é com Delta Ciente, frequência livre. Ali, Gol 923, decolou, nossa, escuta. Gol 923, contato radar, Surfanjou 360, sai da arco. 360, Gol 923. 5221. Afirmativo. Conquista 200. Direto, decola da pista 10. A saída será Arbor. Após direto conquista. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponda 5452. Autorizado conquista aqui no 200. Decolagem da pista 10, a subida será Arbor e após direto DCP. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5452. É o 3522. Correto, chame pronto para acionar. Salvador, bom dia, 3859, autorização Curitiba, sem Juliette. 980, request pushback and engine startup gate 11. Então, 3859, aguarde autorização de tráfego. Aguardando. American Airlines 980, gate 11, start up and pushback approved, call me ready to taxi. Ok, thank you. Call you ready to taxi, start up, pushback approved. Solo, tem previsão de pushback para o 6225? Professor Salvador, o gol 1435, decolou 950, passaram 1500, né? 1435, contato radar, sua plano de voo 240, saída da EL. 240, saída da EL, gol 1435. Realizando pushback, ela estava no 05. E uma outra, tipo Airbus 319, que vai ingressar, mas principalmente por essa que está saindo aí. Só temos uma via de acesso, saindo e entrando do pátio, para quem vai decolar. O sol sentimado por 3663. Acione 0110, chama fora do solo. Estimado 5 minutos. TAM 3732, autorizado, ingresso, portão 05. Portão 05, TAM 3732. ONU, para 4.016, 631. Azul 4039, 100 graus, 89, livre decolagem. Livre decolagem, 4039. Para o táxi TAM 3304, 111 a bordo, 4 horas e 5 com fins. Quantas pessoas? É 114. 114 a bordo, com fins e autonomia? 111 a bordo, 111. 4 horas e 5 com fins. Gente, livre táxi, ponto de espera no zero. Livre táxi, ponto de espera, 3304. Transferência, táxi via Índia, segunda direita. Via Índia, TAM 3304. Salve Salvador, bom dia, Oceania 6312, autorização Recife, informação Juliette. 6312. Hotel Suzulu. Salvador, é o 3859, só pra adiantar aqui, qual seria a saída, por favor? Eu tô providenciando aqui a saída, no momento eu não posso lhe pagar, em instante será paga a saída. Tá vindo, me desculpe. Pode. 1935, obrigado senhor, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. É o Azul 4039, decolou na sua escuta. Azul 4039, contato radar, Supanjou 360, saída da EL. 360, né, da EL, 4039. Sanair 6225, inicie o pushback e coordene com a equipe de solo para posicionar a aeronave na saída do PAT 3. Coordenando o pushback para posicionar a aeronave na saída do PAT 3, o Sanair 6225. Rua 923, chame Recife na frequência 126.0, alternativa 125.45. 3304, livre decolagem 10, vento no 1, 0 grau, 099. Livre decolagem, pista 10, da 3304. And ground American 980, ready to catch. Persons on board. We have 113 passengers on board. Bono 435, chame Recife na frequência 125.1, alternativa 133.25. 125.1, alternando 133.25, gol 1435. Runway 3, give way to the Fokker and then holding point runway 10, American 980. After you have seen the Fokker 100, you'll be cleared to holding point, see? Okay, after the Fokker 100, we'll be cleared to the holding point for American, American 980. Solo Salvador, Oceanair 6225, está pronto para o táxi PAB de 59, alterna Goiânia, autonomia de 4 horas e 40 minutos. Oceanair 6225, ciente, porém não foi essa a instrução que foi, eu lhe passei. Eu lhe passei, preciso posicionar a aeronave lá no PAT 3, só está aqui no, na saída do PAT 1, assim sobrepreteria o tráfego da American Airlines. A gente tem condições de ingressar no ponto de espera daqui e decolar de imediato, se autorizado, 6225. E tudo bem, está ciente. Não, negativo. Prossiga até o PAT 3. Ciente, prosseguindo para o PAT 3, o 6225. Passando o hotel Zulu, ciente, reporte 20 milhas fora. Atende para o tráfego, mantendo 1000 pés, um corredor forte. É um Charlie 1950. Está ciente do tráfego, vai manter os 500 pés do hotel Cedulon. Estabilizou 6311. O Charlie 6311 complete ILS, chama a torre na frequência 118.60. 1186, bom dia. 6311. 3304, pode voar, Arbor, Salvador? Dada a informação anteriormente. Não, eu dei instrução para seguir até a saída do pátio 3. Essa foi a instrução. E se o senhor está a 15 minutos, isso é em decorrência do que eu lhe falei, que nós estamos com um acesso só de saída no pátio. E eu tinha outros tráfegos em movimentação naquela área. Não, afirmativa, não está questionando só. Não foi informado que havia uma sequência e o nosso número para decolagem. Por isso foi que nós solicitamos a saída imediata. Tudo bem. Salvador, 5221, pronto para pushback, acionamento. Xané 6311, já visual? Ainda não, tem uma camada aí, tem chuva aqui na final. Ok, ciente, reporte quanto visual com sampa Xané 6311. Gostaria, confirme a condição da pista? Pista seca, ok, o campo é, não chove sobre o campo. Poxa, vai passar o externo agora, eu reporto. Autorização 6312? Ainda não. Ok, o cálculo de fora seria 1206, obrigado. ...859, autorizado para Curitiba, nível 380, via Pesulu 144. Sierra Charlie Bravo, Peralta 3190, rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda, após posição Eudes. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponda 5450. 08, nós. Obrigado, livre pouso na 10, 6391. 1935, controle 5450, transponder 3859. Correto, chame pronto para acionar. Camará, obrigado. O Xené 6312, autorizado para Recife, nível 350, via Peruísque 58. Saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 5444. 35, conforme, é o Peruísque 58, Pucaracaju 1935-286-5444, obrigado, Oxa 6312. Correto. Somos Salvador, Oxa 6225, está pronto para o táxi, PAB de 59, alterna Goiânia, autonomia de 4 horas e 40 minutos. Autorizado táxi, número 2, siga o Boeing 757-200 à sua frente. Chame a torre 1-8-6. Seguindo o American 7866. Sim, Santos 6602, a sua identificação, chegada Mari, desça para o voo 050. Chegada Mari, 150, vou precisar de manter por onde TAP, direto? Uns 7 minutos ainda para seguir no táxi. Tráfego número 1 é um Airbus da TAM que está no portão 02. Trip 5221. Aguardamos ainda para o pushback acionamento? Não, já está autorizado fazer o pushback, porém, informo que se, quando você estiver pronto para o táxi, vai ter uma outra aeronave que será autorizada ainda para o pushback, mas devido ao posicionamento dela, que ela está no portão 02, o senhor vai taxiar atrás dessa aeronave. 6311, sala 16, direito, 1219, bom dia. 219, bom dia, 6311. American 980, over to tower. Tower, 118.6. Okay, 118.6, bom dia. Bom dia. Solo, Xané 6311, bom dia, livrou nas coisas. Bom dia, autorizado táxi, até antes da taxi Juliette, aguardando minhas instruções para o ingresso até o portão 06. Positivo, vai taxiar até... antes da Juliette, aguardando instruções. O 6319, prosseguindo pela alta. Para Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Não. autorizado para a localidade Zulu, de nome Costa Azul, decola da 197, curva direita pelo corredor Axé, controle 199 decimal 35, torre 18 decimal 6, transponda 0165, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Qual decolagem da América Lima, Atena 225? American 990, clear to clear for takeoff, runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 980. Butan 3663, autorizado. Pushback, chama pronto pro táxi. Autorizado, pushback, acionamento, 3663. Salvador, o trip 5221 com 40 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna nome Salvador, está pronto para o táxi. Quantas horas de autonomia? 4 horas e 20. 4 horas e 20. Ciente, livre táxi até o final do pátio 3. Livre táxi até o final do pátio 3. Vida concept, climb to Petaleo 330, Puka Departure. Roger, 330, Puka Departure, American 980. Tran 3304, chama em Recife na frequência 126 decimal 0, alternativa 125 decimal 45. 260, 2345, Tran 3304. Não, confirma a secundária? Secundária 125 decimal 45. 2545. 6225, livre decolagem 10, vento 120 graus, 08 mais. Livre decolagem 6225. Controle 11935, bom voo. 11935, 6225. Vitória, visual para o campo. Índia Novembro Alfa, chama a torre na frequência 118, decimal 60. Chama na torre 118, decimal 60, Índia Novembro Alfa. Controle Salvador, bom dia, Oxanar 6225, na Momo. Canem 6225, contato RH, sua plano de voo 320, saída Momo. 320, Momo 6225. Da 3663. Trip 5221, continue no táxi, no ponto de espera, transfira para a torre, 118 decimal 6. Continuando no táxi, 5221, monitorando 186. Santa Alfa. O meu Oscar Bravo, a linha e decola 17, vento no 40 graus, 08 mais. A linha decola, Bravo. 3602, desça para 2000 pés, QNH10, nomeia, autorizado ELS, reporte estabilizado. 2000 pés, 2016, autorizado ELS, são 3602. Oscar Bravo, gente, decolada aos 23, chame o controle em 11935. 1935, Bravo. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, mantenha 500 pés, reporte a farol da barra. Oscar Bravo vai manter 500 pés, vai para Costa Azul, senhor. Papa Romeu Oscar Bravo, informe final para Pouso. Final para Pouso, Bravo. Controle Recife, bom dia, o 982, sim, tem informação aqui. Sou a 28111, ciente da Juliette, solicito 360 para Guarulhos. Puxa, NER 6391, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Peruísque 50, Vitor Tango Romeu, rota do plano de voo, decola da pista 10, saída da El, Leda, Eudes, controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponda 5463. Confirmando pro web 5811. Skyline 908, contact receive frequency 126.85. 2685 American 980. Papá Charlie Lima, conforme rota do plano de voo. A sua saída será Arbor, Elefa. E após Elefa, posição Sagaz. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponda 5460. Autorizado Guarulhos, nível 360. Primeiro aerovia, pêndulo 21, trive após Papa Charlie Lima. A saída Arbor, transição Elefa, após Sagaz. Controle 119-35, torre OTAN 3602, entendeu que está autorizado ELS, confirma. OTAN 3602, autorizado ELS, é pós estabilizado. OTAN estabilizado, 3602. Decolado 26, controle 1-9-35, bom voo. 1935, bom trabalho. Exato, chame pronto pro táxi. Camarada, obrigado, 3859. Alô, Tower, and the 625. Hi, go ahead. Stand by for clear, sir. Clear to Sierra Alpha Echo Zulu, Ezeiza, flight level 300. Correction, I don't have your score code here yet. Call me next 10 minutes. 10 minutes, no problem, sir, thank you. Autorizada Elta 3663.